Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, nosso encontro pelas asas do pensamento. Sejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio, agora também sendo transmitido pelos canais do YouTube, pelo Facebook. E você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente baseados em Allan Kardec. Programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea da União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. O programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência. Os quatro cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é dia 20 de dezembro de 2020, uma linda manhã dessa primavera brasileira, aqui nublada em Santa Bárbara do Oeste, calor à noite, mas um clima muito agradável agora, fresquinho. Em condições ideais para que a gente possa começar essa nossa conversa no dia de hoje. Com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos aptos a começar mais um estudo, mais uma conversa sobre a doutrina espírita. Nessa atmosfera de espiritualidade, de fraternidade, de carinho, eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e mais uma vez, né, com muita alegria, com o coração vibrando, nós iniciamos mais um programa Visão Espírita. E que todos nós possamos, em sintonia com o plano espiritual, fazer o melhor. Aliás, aqui no nosso, como dizem os jornalistas, né, nos bastidores que a gente faz aí antes do programa, o Alan estava comentando que tem vários ouvintes que aproveitaram para estudar aquelas parábolas que nós tratamos a semana passada, e isso é muito gratificante. Isso aí é tudo que a gente gostaria de que acontecesse, é o pessoal se interessar por tudo isso que foi escrito a respeito do Consolador. Que Jesus nos ampare. Um abraço, Geraldo. Obrigado. Muito bom dia, meu querido amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Luiz, Geraldo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Ô Luiz, você sabe o que você estava falando aí, rapaz, e eu falei assim, o que que é um hábito, né? Nós estamos indo aí em março para 21 anos do programa, né? Lembrando que praticamente 20 anos e meio foi só pelo rádio. Então você falou assim, bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, eu queria fazer uma correção de hábito. Na realidade, não estou te corrigindo, não, porque tem muita gente nos ouvindo, mas eu queria fazer uma correção de hábito, porque assim, antes, quem nos ouvia, só nos ouvia e pouco participava. Hoje vamos mudar, não só de ouvintes, não só de espectadores aqui da imagem, mas vamos imaginar os nossos interlocutores, aqueles que vão nos ouvir, ver e comentar. Aqui com fazer essa troca que está ficando cada domingo mais gostosa, a Sim. participação das pessoas está ficando assim uma riqueza. Eu acho que eu posso falar por mim, eu aprendo muito com a pergunta de vocês, porque muitas vezes a gente acha que às vezes alguns assuntos são óbvios, né, para nós, mas eu li num livro de sociologia que eu gostei muito que o óbvio é somente aquilo que eu sei a resposta, né? Então, quando vocês fazem uma pergunta, uma colocação, quando vocês colocam um ponto de vista, isso enriquece o programa de um número assim infinito. É essa riqueza, e eu não estou corrigindo, ô Luiz, eu estou corrigindo um hábito que era meu também. Você entendeu a minha colocação, né, Luiz? Tranquilo, É um tranquilo. hábito. Então, hoje já não somos mais nós que fazemos o programa, somos nós todos, nós três e mais todos que estão em casa que tenha a liberdade, a facilidade de se comunicar, de perguntar, de dar opinião, e isso é o que deixa o nosso programa hoje cada dia mais gostoso para a gente também. Bom dia a todos, um ótimo programa para todos nós. E o programa começou em março de 99, então em março vai fazer 22 anos. Ah, é 22, nós estamos com 21, é 22 verdade, cara. anos. Até a matemática está ruim aqui, cara. Depois do 21, não quer ficar mais velho. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje nós batizamos com o nome Espírito da Verdade, Retirando o Véu. Porque esses itens que nós vamos estudar hoje, do item 25 ao 28, eu acredito que dentro desse capítulo primeiro da Gênesis, são itens dos mais ricos de informações, de ilações e de conversas que podemos ter, às vezes de uma frase. Uma frase pode dar um tempo de estudo, né? Então foi batizado como Espírito da Verdade, Retirando o Véu. E eu escrevi assim: a doutrina codificada por Allan Kardec realmente surpreendeu a humanidade. O imenso conteúdo filosófico, as milhares de experiências mediúnicas, as pesquisas coordenadas por cientistas que atestaram a veracidade dos fenômenos, são provas irrecusáveis de uma realidade além da morte. O véu foi retirado e a verdade se expôs. Muito bem, meus amigos, com essa pequena introdução, nós estamos aptos agora a começar o primeiro bloco do programa, Visão Espírita. E esses livros, essa coleção Fonte Viva do Emmanuel, são livros que cada domingo a gente fica inebriado pelo que o Emmanuel nos traz, né? Eu procurei um capítulo que pudesse estar em correlação com tudo aquilo que nós vamos falar hoje. E eu selecionei o capítulo 74, Quando há Luz, do livro Fonte Viva. E a frase que Emmanuel seleciona é uma frase que está na epístola, na segunda epístola aos Coríntios, quando Paulo escreve assim: o amor do Cristo nos constrange. É a primeira avaliação que você tem, assim, parece uma coisa incoerente, né? O amor do Cristo nos constrange. E Emmanuel escreve o seguinte: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o à massa comum desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que se lhe ocupa a profundidade do ser, nova-se-lhe toda a conceituação da existência, que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso em que os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física figura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, porém resignado. Firme na fé, não obstante angustiado. Servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo: vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontra. O fruto maduro, porém, é o alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Luiz. É uma passagem que ela retrata muito bem, né? A realidade daquela criatura que conhece e resolve aplicar. Então, a partir do momento que você conhece, você passa a compreender as situações, né? E nós temos aí espírito e matéria. Mergulhado na matéria, o espírito, muitas vezes, ele se empolga com as sensações e ele acaba esquecendo que é um ser espiritual. Mas todos nós fomos situados numa determinada área, num determinado ponto, para que brilhe a nossa luz. E a partir do momento em que brilha a nossa luz, naturalmente aquilo destoa do ambiente material. E como nós todos temos que trabalhar, não se dispensa, né? Trabalhadores nessa seara, cada um está situado na área, no lugar onde ele precisa, com a sua influência, modificar o meio. Então, quando a gente estuda a questão do mundo espiritual, a gente sabe que depois que desencarnar, a gente vai estar com aqueles afins. Então, se reúnem aqueles que pensam de uma forma elevada, mas no plano espiritual. No plano material, nós estamos imersos nessa coletividade onde o próprio Emmanuel fala o círculo de pessoas que te cercam. Então, todos nós fomos inseridos num círculo onde cabe a cada um de nós exercer a sua influência para o lado positivo. Naturalmente, imersos nesse círculo, a gente sente a carência daqueles que pensam como nós, né? Que agem como nós. Porque a gente está sempre sobre aquela influência daqueles que na escada de Jacó nós estamos tentando influenciar e tentando fazer com que nos sigam. Então, temporariamente, na matéria, nós estamos às vezes como esses oásis, justamente pela necessidade que temos de nos separarmos para agirmos, para influenciarmos um rol de pessoas que nos cercam. Por isso é fundamental que a gente tenha consciência da doutrina e que a gente não se iluda, que a gente tenha a consciência que é exatamente tudo aquilo que Jesus passou ao viver entre nós. Imagina o espírito daquela envergadura imerso na nossa sociedade, convivendo com aqueles espíritos naquele nível, a carência, às vezes, que ele tinha dessa comunhão com espíritos da sua envergadura. Então, essa lição nos coloca diante de uma realidade que nós precisamos ter uma consciência e que a gente, com essa consciência, a gente se aplique para evitar os momentos de desânimo e uma série de pontos que nos cercam enquanto estamos aqui encarnados. É isso aí, Geraldo. Essa sua resposta, Luiz, é a primeira pergunta que nós vamos fazer, ainda a diferença entre compreender e viver, mas a gente vai chegar lá. Alan, como você viu, como você interpretou essa página maravilhosa do Emmanuel? Ô, Geraldo, eu fiquei imaginando assim que o dia que eu for isso aqui que ele falou, eu vou entender. Porque, rapaz, é assim, ó. É difícil da gente realmente comentar sobre aquilo que a gente ainda não se sente pleno, né? Por exemplo, eu não posso comentar de medicina. Você pode, você tem, além do estudo constante, uma prática aí de muitos e muitos anos, uma prática clínica, cirúrgica, convivendo com seminários, com amigos, colegas da mesma profissão. Agora o 36 anos. Então, agora o filho seguindo a mesma, eu imagino que o filho seguindo sua profissão, ele deva renovar a sua vontade de trabalhar por ela, porque ele deve vir todo empolgado, contando coisas e tudo mais. Deve ser assim, né? Desculpa estar usando você como exemplo, mas é que fica muito claro para mim essa condição, né? Você que é um médico dos que eu mostro no mundo que é inspirado, né? Então, use esse texto para você na medicina, Geraldo. É perfeito. Agora, eu, Alain, eu ainda eu me esforço nessa direção do texto. É um esforço, ainda não é algo totalmente natural. Tem dia que eu também quero enforcar alguém que está me enchendo as paciências. Eu ainda não sou um Paulo na vida, não, muito menos um Jesus, né? Então, assim, é muito difícil, né? E é interessante que aí, às vezes, você é cobrado por outros. Ô, Alain, mas você, Alain? Né? Então, assim, quando alguém me fala assim, você, Alain, me dá uma alegria, porque a pessoa me vê como algo diferente dos outros, né? E naquela hora ele está me censurando. Então, não sou eu que estou me censurando, é o outro também. Então, é o problema dele, né? Mas eu fico analisando assim, falo assim, nossa, como a gente tem que tomar cuidado na exemplificação da nossa vida, porque uma frase que eu sempre bato muito nela, que nós evangelizamos o outro muito mais pelas nossas atitudes do que pela nossa fala. Então, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Você vê aí que Jesus veio, ele não escreveu nada, ele não publicou nada. Ele exemplificou. E nós estamos aí falando dos seus exemplos há 2.000 anos. Mas por que ainda estamos falando dos seus exemplos? Porque ainda a gente não os compreendeu no todo, e os que a gente já compreendeu, a gente ainda não consegue vivenciar na nossa transformação no íntima, no todo. E a gente tem muita dificuldade porque a gente tem uma habilidade muito grande em analisar e julgar o outro mais do que a nós mesmos. Então, quando a gente conseguir olhar para dentro de nós e vivenciar o melhor que a gente pode vivenciar em cada situação que a gente dá, né? Eu tenho uma frase do Cortella que eu gosto muito. Ele fala assim: faz o melhor que você pode com os recursos que você tem hoje, na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. Então, um dia você pode até olhar para trás e falar: nossa, se naquela época eu tivesse feito, mas daí naquela época você não tinha o recurso e a maturidade que você tem hoje para analisar aquilo que você fez. Então, também tem que aprender a se perdoar, não se julgar demais, nem exigir demais. Tem que olhar Jesus como um modelo idealizado, ele é perfeito. Diferente da nossa capacidade ainda de vivência, que é imperfeita. Então, que a gente possa focar no modelo do Cristo e imaginar com o texto desse aqui do Emmanuel, com o exemplo também vivo do Paulo, que a hora que a gente estiver vivenciando plenamente essa lição, nós seremos tal qual esse texto. Maravilhoso, Alain. Eu entendo como você mesmo, Alain. O Evangelho, Jesus, esses grandes missionários são nossas referências. Nós temos que nos esforçar a tentar nos aproximarmos um pouco do comportamento deles. Acho que no passado, lá atrás, todos nós falamos muito. Acho que o momento agora é falar menos e exemplificar mais. Pois esse seja o próximo degrau, nossa maior necessidade. Fala menos, exercita mais, faz mais, une mais. Pois esse seja o grande desafio de todos nós nesse momento. Né? Tudo bem, meus amigos, começamos muito bem. Esse texto do Emmanuel realmente é maravilhoso. E dando sequência, desde a introdução ali, das pequenas palavras, do Fonte Viva, hoje, no segundo bloco, nós trazemos o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutter. Geraldo, eu queria interromper você um pouco para aproveitar aqui o comentário do Wagner. Bom, primeiro eu vou falar da Maria Roseli, que ela fala assim, ó. Alain, meu professor diz que enriquecemos a aula fazendo perguntas. Muitas vezes outras pessoas têm dúvidas e não têm coragem de perguntar. E acabam aprendendo com nossa pergunta e resposta do professor. Exatamente. Aí ela falou que ainda não conseguiu fazer nenhuma pergunta para vocês, porque nós explicamos tão bem que ela fica sem perguntas. O Wagner falou daí que a gente não pode sair da luz, que é sempre uma brincadeira que eu faço com ele, né? Que a gente tem que levar todo mundo para a luz e a gente ficar na luz. É lógico que, olha, às vezes a escuridão nos puxa com tanta e tanta força que manter-se na luz não é fácil, né? E o Luiz Carlos Bortoli fala sobre o Deus de Moisés nos 10 mandamentos. Ele disse, não matarás. E mais para frente começaram a matar em nome desse Deus. Para que Deus seria esse? Ô Luiz, eu vou deixar essa pergunta para uma outra hora para a gente responder, porque está fora de contexto aqui, tá? Mas a gente pode depois mandar para você algum comentário sobre isso, tá joia, meu amigo? Vamos lá, Geraldão. Então, dando sequência aí nesse livro do Caibá, hoje tem uma parábola. Todas as parábolas de Jesus são grandes, complexas, né? E essa explicação do Caibá aqui realmente me surpreendeu, não só pelo tamanho, mas pela profundidade com que ele avalia, né? Um livro que todo mundo devia ter, foi indicado pelo Luiz e eu, um livro de cabeceira hoje, né? Parábola, exatamente. Parábola do Rico e Lázaro. Então, é um texto extraído do Evangelho de Lucas, mais uma vez Lucas, né? Eu faço a leitura e vocês fazem o comentário. Havia um homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, perto de Chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava. Os cães vinham lambê-lhe as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou, Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele explicou, Pai, eu te rogo, então, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para esse lugar de tormento. Mas Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou Abraão, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Luiz. Geraldo, essa passagem aí Foi a primeira, né, que Jesus falou com tanta clareza a respeito do seu reino. Então, essa parábola, ela está conosco, né, essa explicação sobre o reino de Deus há 2.000 anos. E hoje nós vamos falar do Espírito Verdade, que, aliás, é uma das características mais marcantes que o consolador tem que ter, de esclarecer aquilo que Jesus nos disse. Então, Jesus, há 2.000 anos, apresenta o reino de Deus na fórmula de uma parábola. Ele menciona o Abraão, que já tinha desencarnado e foi conhecido pela sua fé. Né? Jesus exigiu que o Abraão sacrificasse seu próprio filho. Isso aí provavelmente numa característica simbólica, né? Onde aquele espírito ele tinha como uma realidade as coisas de Deus e não se apegava às coisas do mundo. Então, Jesus apresentava esse baluarte da fé, já numa condição de sucesso, numa condição dentro do reino de Deus, pela sua prática do bem, pela sua fé. E o Lázaro foi recebido por essa criatura, quer dizer, foi recebido no plano espiritual superior. E o rico, ele. Do plano inferior, ele observava o plano espiritual superior. Hoje, 2.000 anos após, nós vemos no cinema o nosso lar. Então você veja a diferença, né? Quanta colher de chá nós estamos tendo para compreender as coisas de Deus. Nós temos a possibilidade de visualizar no cinema o que seja esse reino de Deus. Então você observa que naquele tempo, aquele Deus de Moisés, que nós vamos comentar na Gênesis, ele era proporcional à compreensão do povo. Então o povo tinha os profetas que viam os espíritos, né? Eram inspirados por eles. E eram os encarregados de passar esse conhecimento diretamente à população. Então era uma coisa muito mais palpável, muito mais perto de se seguir. Não tinha tanta abstração. Hoje a coisa é completamente diferente. A coisa já compreende pela nossa a evolução de toda a nossa ciência. Já podemos estudar no nível que a gente estuda e assistindo no cinema. Então, o grande ponto que nós precisamos assimilar é que, assim como houve um progresso tremendo no aspecto racional de entendimento desse reino de Deus, nós precisamos nos empenhar no sentido de nos aplicarmos a esse reino. Já não se concebe mais a gente vivenciar tão estreitamente as coisas materiais, as sensações, e se despreocupar das coisas principais. Né? Hoje nós temos uma certeza absoluta que nós somos o espírito imortal. Então não se concebe mais a gente continuar investindo no tesouro material. Nós precisamos nos preocupar com aquele tesouro que a traça não rói. Nós precisamos acordar mais para essa realidade. Porque quando a gente se acorda para essa realidade, a gente toma mais consciência. E não precisa necessariamente passar pela situação do rico, em que, se deparando com a realidade da morte, aí então resolve se arrepender. Nós podemos nos arrepender diante do conhecimento que nós temos. Espera um pouquinho, se eu uso o meu 13º no mês de fevereiro, Quando chega dezembro, eu não tenho uma reserva para. Então, nós temos que, através dessa fé raciocinada, evitar que a gente chegue na realidade espiritual para acordar. Nós temos que acordar enquanto nós estamos aqui dormindo na matéria, para que a gente possa tomar a providência agora. Nós precisamos andar enquanto estamos encarnados. A doutrina é muito clara, a doutrina é muito, muito nítida. Quando nós nos libertamos da matéria, a gente se liberta dos obstáculos que nós temos para entender, para ver. Agora, enquanto nós estamos na matéria, nós temos que aproveitar essas limitações que a vida nos impõe para enxergar através. E é só através do estudo do Evangelho e da doutrina espírita que nós, então, nos conscientizamos que não existe outra realidade que não a realidade espiritual. Então, não cabe mais a gente pensar se é ou não é negócio. Nós estamos diante de uma realidade. Isso aí não tem discussão. Para o nosso entendimento, não tem falta de compreensão e dificuldade. Está aí. Agora, se eu não adquiro essa clareza, porque eu não tenho vontade, não tenho força de vontade para examinar os livros, eu tenho que acordar. Porque as religiões nos viciaram. Nos sermões, né? Onde a gente, como ouvinte, vai lá, ouve meia hora. Não, a doutrina espírita já veio nos acordar dizendo assim: você precisa entender, você precisa examinar, você precisa questionar. Então, por isso é ótimo o nosso programa, porque levanta nas pessoas a necessidade de esclarecer, de entender, para que não tenha obstáculo e dúvida. Que nós possamos partir de uma certeza. Isso é claro. Nós não temos dúvida, não paira sobre nós. Será? É isso aí, Geraldo. Nossa, um comentário forte, mas verdadeiro. Muito bom mesmo. Alan. Antes de eu fazer meu comentário, eu vou ler um comentário da Regina. Ela fala assim: é como agora. Poucos procuram estudar e conhecer, mas muitos ainda querem que um espírito, através de um médium, diga o que ele deve fazer para resolver seus problemas. Eu também já fui assim, por isso eu consigo entender. Hoje eu tenho que procurar resolver meus problemas. Posso pedir por força e clareza de pensamentos para resolvê-los. Regina, perfeito. Essa parábola ela é muito, muito rica, né? A gente merece aí até explorar bastante ela. Antes, eu só gostaria de fazer um comentário que, na realidade, a pergunta do Luiz Carlos, ela é a primeira que nós vamos responder no comentário da Gênesis, viu, Luiz? Eu não estava nem pensando na Gênesis ainda, a gente vai indo por blocos, por módulos assim, mas é lá na Gênesis que nós vamos falar dela, tá bom? Bom, aí voltando aqui ao comentário da Regina, né? E a parábola. Essa parábola é de uma riqueza, porque a gente pode olhar ela através do olhar do rico. Não é porque a pessoa é rica, né? Porque às vezes pode ficar um pejorativo também, né? A pessoa é rica, então essa vai ser mais difícil dela chegar, numa evolução espiritual. Eu acho que isso também é preconceito da gente, se a gente generalizar dessa forma. O que eu acredito que a pessoa rica tenha é mais chance de distração, porque ela é convidada a fazer muitas coisas, e daí, logicamente, o foco dela fica mais voltado a essas distrações da matéria, né? Até eu tenho a convivência com algumas pessoas assim. Então, tem uma amolação. É imposto que tem que pagar, é não sei o que que tem que arrumar, é aquele que tem que. É um inquilino que não sei o que, e assim vai. É tanta coisinha assim que, às vezes, a pessoa fica presa nesse rol de problemas que a matéria exagerada na posse de uma pessoa traz, e ela não tem tempo para o espiritual, né? Agora, também não é porque é pobre que também vai para o céu garantido. Tem muito pobre orgulhoso demais, tem muito pobre distraído reclamando da situação que nasceu, ou distraído reclamando do rico que ali está. Então, são enfoques que a gente tem que tomar cuidado de não levar ela para uma leitura preconceituosa, né? Que todo pobre vai conseguir o reino dos céus e todo rico não consegue, né? Então, isso eu quero deixar claro aqui que não é uma verdade. Tem muito pobre orgulhoso assim ao extremo, como tem muito rico humilde e dedicado ao próximo ao extremo também. Então, toda generalidade é burra, né? Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, em pegar uma parábola dessa e sair colocando todo mundo em personagens na vida e rotulando, né? Então, eu acho que essa é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas é uma parábola de uma profundidade, assim, você imagina só. Nessa parábola, vamos pensar no plano espiritual, né? Chegamos todos nós no plano espiritual. Chegamos até já é um verbo num tempo errado, né? Porque o plano espiritual é aqui. Ele é um local, não tem CEP, né? Ele é um endereço mental, aonde minha mente está localizada. Então, se eu desencarnei, olhei para o lado e só estou vendo fofoqueiro, pode ter certeza que eu sou fofoqueiro. Se eu desencarnei, olhei para o lado e só vi pessoas nobres, pode ter certeza que eu também sou uma pessoa nobre ali no meio deles. Os iguais se atraem com o pensamento no plano espiritual com muito mais eficiência do que a gente percebe no plano material, que também é eficiente. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas quanto perturbado que tem na minha vida. Pode ter certeza que uma hora você rezou pedindo paciência. E daí vem aquele monte de perturbado para você desenvolver a paciência. Então, eles são ferramentas de Deus para nos ajudar a nossa evolução, né? Então, é uma parábola que ela nos remete a muitas reflexões, né? E gostaria que todo mundo tivesse lá a paciência de ir até esse livro do Caibar. É lógico que a gente sempre fala, se possível, para comprar o livro, porque ajuda a editora, ajuda os custos que eles tiveram para publicar esse livro. Mas esse livro você já encontra na internet. Então, se você entra nessa parábola lá na internet, são 5, 6 páginas de comentários de Caibar sobre essa parábola. Ela abre uma série de reflexões que nesse tempo que nós temos aqui não cabe todas elas, mas cabe a leitura e você, quem sabe, na próxima semana trazer para nós. Por sinal, na próxima semana será o nosso último programa do ano, né? Não o último programa do nosso programa, mas o último do ano. E vamos fazer dele um último programa rico. Tragam perguntas sobre essa parábola, vão ler, tragam para nós. Né? Eu pensei aqui agora, Geraldo, sabe o que a gente podia tentar fazer, rapaz? Eu sei que vai dar um trabalho a mais. Era fazer a pauta do programa seguinte no programa anterior, sabe? A gente comentar, olha, semana que vem nós vamos falar sobre isso. Porque aí os nossos co-participantes aqui podem ler, estudar e vir com perguntas até às vezes, muitas vezes muito ricas, né? Porque teve tempo de reflexão. Muito bom, Alan. Muito bom. Quando eu li essa parábola, tudo me chamou a atenção, mas tem um momento em que Abraão fala ao rico. Eles têm Moisés e os profetas. E nós, ao desencarnarmos, talvez tenhamos cometido erros e equívocos, e alguém nos dirá: você tem o Evangelho e a codificação de Kardec. Quer dizer, não tem nenhuma justificativa para você fazer o que fez. Isso realmente pesa sobre os nossos ombros. A partir do momento que você toma contato com essa realidade espírita, você assume um compromisso com a própria consciência, com Deus. Então, aquele texto do Emmanuel no começo, nós devemos nos transformar naquilo que estamos lendo. Rápido, não, é gradativo, dia a dia, passo a passo, eu ouço o Alan, ouço o Luiz, fico pensando, leio, e devagarinho muda um pouco, a gente vai crescendo. É assim que se processa a evolução. Nós temos o Evangelho e Kardec. Luiz bate nessa tecla, falando também, tem que ler, estudar, para a gente colocar esses ensinamentos. No momento que você estiver diante da prova, você vai resgatar aquilo que você leu. E vem em forma de intuição e inspiração dos amigos espirituais, para que essas imagens, essas palavras que você arquivou, se transformem em atitude diante da prova. Mas é isso aí, eu acho que começamos bem, né? Muito bem, meus amigos. 10h11, agora vamos começar o terceiro bloco, um bloco que eu tenho muito carinho por esse momento. Das perguntas e respostas, fazer as perguntas de modo que os comentários possam se ligar uns aos outros. E eu escrevi assim: à medida que lemos e estudamos a doutrina espírita, tudo vai fazendo sentido. Tudo se encaixa. A causa esclarece o efeito. O efeito descobre a causa. Uma lógica maior se estabelece, substituindo paradigmas, notícias transcendentes, reveladoras. De fato, o véu foi retirado. Muito bem, agora vamos dar início às perguntas, do Viu, item Geraldo? 25. É. Nós temos que fazer um comentário de Moisés. Ficou isso no ar da semana passada. Tem a pergunta aqui, é a terceira pergunta. Ah, é? Então tá bom. É. Então, Porque beleza. eu Tá bom. coloquei perguntas antes, porque eu achei que ficou numa sequência Para mais dar um pedagógica, contexto. né? Perfeito, perfeito. E a gente falou de ler, estudar, aprender. Eu pergunto ao Luiz, todos nós tomamos contatos com o Evangelho, sabemos de cor e salteado as parábolas, o Luiz fala bem, o Alan fala bem, todo mundo são oradores e tal. Mas, Luiz, qual que é a diferença entre compreender e viver as revelações de Jesus? Geraldo, isso aí é uma sequência. A gente tem que buscar primeiro compreender. Muitos de nós, por vivências passadas, já alcançamos um nível de evolução que a gente vive. Nós temos, por exemplo, a irmã Dulce, ela vivia o Evangelho de Jesus, né? Então, o processo natural de aprendizado é exatamente isso. Nós chegamos à conclusão a respeito de um assunto quando aquilo nos chama atenção. Tem coisas que a gente passa em branco pela vida, nunca pensou naquilo. O ato de compreender, de estudar, é justamente para levantar dentro de nós a necessidade de praticar. Então, nossa geração tem uma facilidade tremenda nesse aspecto. Nós temos uma disponibilidade de elementos aí espetaculares. Vamos comparar nessa época do rico e do Lázaro. Qual era a chance que o rico tinha a respeito da imortalidade, a respeito do reino de Deus, né? Naquela época onde a vida era só banquetes, prazeres, né? Satisfações. Agora, nós, por exemplo, que vivenciamos dentro de uma casa espírita, vivemos estudando, fazemos todo domingo uma live, né? Estudamos as lições. Nós temos que, por obrigação, né, entender da necessidade de vivenciar aquilo com muito mais intensidade. Agora, o Alan comentou muito bem. Cada um de nós está num estágio. Uma coisa é você saber o que você tem que fazer E outra coisa é você ter os seus arrastamentos, as suas vontades, e não conseguir fazer. Você sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Porque todos nós trazemos conosco um passado, vínculos. Imagina, por exemplo, o trabalho que tem um mentiroso, quanto mais, perdeu o hábito da mentira. Para a gente pode ser fácil, porque a gente não está acostumado com aquilo, não tem aquele vício de fazer aquilo. Uma pessoa envolvida com droga, para nós que estamos fora da coisa, a gente acha que a vontade e tal, mas e aquele que está envolvido, que está impregnado com aquele apelo? E cada um de nós está impregnado dos vícios cometidos no passado. Por isso, a importância da reflexão. Por isso, a importância de se estudar. Deixa eu ver quais são as minhas dificuldades. E essa é a importância de a gente estudar, porque ao se estudar, a gente se depara com as realidades. Espera um pouquinho. Eu sei que eu vivo repetindo: cultivar o tesouro que a traça não rói. Mas aí eu percebo na minha existência que eu vivo concentrado em construir um patrimônio, e cada vez um patrimônio melhor. Aquilo tem que me levar a uma reflexão, dizer assim, espera um pouquinho, até onde vai isso? Até onde isso é saudável? E à medida que nós temos o conhecimento, mais propícia fica a reflexão. Isso aí não quer dizer que nós vamos, com o conhecimento, chegar ao auge daquele ponto, não. Cada um de nós tem um caminho a percorrer. Então é um erro, às vezes, a gente imaginar: ah, esse cara entende muito a doutrina, mas esse cara traz consigo muitos arrastamentos. E a gente normalmente olha para pessoas que convivem conosco no mesmo padrão doutrinário e vê certas dificuldades. Temos que nos educarmos em ver essas dificuldades não como um defeito, mas um obstáculo que aquela criatura tem de superar que eu não tenho. Então, em vez de criticar, eu tenho que estimulá-lo. Se eu raciocinar assim, eu estou crescendo. Porque o normal é a gente criticar. Então, você vê que essa escada de Jacó é uma evolução constante para todos. À medida que eu auxilio aquele que tem necessidade, eu me auxilio na prática daquilo que deve ser feito. Então, quanto mais o entendimento se amplia, mais possibilidade você tem de crescer. É isso aí, Geraldo. Nossa, muito obrigado, Luiz. Uma explanação super interessante da sua parte, né? E aí, dando sequência, eu pergunto ao Alan, e eu já disse isso outras vezes aqui: o que nós temos registrado nos evangelhos é uma parte da vida de Jesus. Jesus é muito mais que aquilo, né? Ele certamente transmitiu milhares de ensinamentos que não estão registrados. O evangelho registrou uma parte da vida de Jesus. Essa parte você imagina como é Jesus no dia a dia, né? E Jesus, naquela época, 2.000 anos atrás, Alain, muitos dos ensinamentos que ele transmitia era por parábolas. Quase sempre ele falava por parábolas. Eventualmente, não, ele falava muito em parábolas. O que que Jesus falava em parábolas? Hoje, na doutrina espírita, nós não vemos de maneira assim clara, objetiva, essas parábolas. O que que antes tinha e agora não tem, ela? Ô, Geraldo, eu vou discordar de você. Primeiro que assim, ó, Jesus falava por parábolas. Por quê? O que que são parábolas, né? Parábola, ela é uma narrativa alegórica, né? Você vai criar uma alegoria e vai desenvolver essa alegoria através de uma narrativa para transmitir uma mensagem de forma indireta. Então, a parábola, ela é uma comparação. Então, eu quero falar uma coisa para as pessoas, mas, uma certa pessoa, mas aquela pessoa não está preparada para escutar sobre ela. Então, eu conto uma historinha. Tinha um senhor que... papapá. E aí eu vou inventando uma história que tem muito a ver com a história de vida da pessoa. Então, se a pessoa, às vezes, tiver um pouquinho de discernimento, ela fala, pô, esse negócio aí parece comigo, né? Será que sou eu, né? Você está falando de mim? Eu falei, não, é coincidência. Né? Então, Jesus utilizava de uma linguagem que é simbólica, né? É uma mitologia que ele trazia dentro dos seus ensinamentos. E outra, a forma de transmissão dessas parábolas na época, ela é só praticamente oral, né? Jesus não escreveu nada. Os evangelhos, aí, pelo que se tem de estudo até hoje, foram escritos muitos anos depois da morte de Jesus. Então, você vê que a parábola ficou, a narrativa ficou. É muito mais fácil eu criar uma narrativa, né? Agora, quem me diz que no Espiritismo não tem parábola? Quando você pega a narrativa de toda a coleção do nosso lar, não é uma grande uma parábola? Né? Você não vai encontrar ali muitos exemplos que ficam para nós, né? Será que não fica? Olha, então, se eu me comportar assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Quantos romances que nós recebemos hoje que não são parábolas? Também não é uma narrativa alegórica que transmite um conhecimento ali para todo mundo? Os livros que a gente mais vende no Espiritismo são romances. Maquiado naquele romance, a gente recebe uma carga de informação doutrinária muito grande. Então, para você ler e estudar, é muito mais simples. E você fica com o exemplo na cabeça, você fica assim, fala, ah, é verdade, lembra aquela história. E é interessante que tem gente que às vezes personifica personagens de romance e aquilo vira até uma maneira de falar da pessoa, né? Então, como que a gente não tem parábola? A gente não tem a parábola de Jesus, mas nós temos as parábolas de um monte de outros espíritos para nos transmitir conhecimento através de uma narrativa alegórica. Porque se eu for pegar no dicionário, parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta. Eu não encontro isso no Espiritismo? Encontro aos montes, né? É uma forma de expressão que carrega muita informação e muito sentimento. Cabe a Kardec, lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, comentar muito desses ensinamentos morais inseridos nas parábolas. Né? A preocupação dele, de Kardec e dos espíritos naquela época, era ajudar dando uma interpretação das parábolas. Né? Mas cada parábola tem N interpretações possíveis. Né? A gente pega um caso do Raul Teixeira, que ele estava lá falando com o seu mentor espiritual, que agora não lembro o nome dele aqui, e o mentor explicando para ele que cada passagem do Evangelho tinha mais de 80 pontos de vista. E ele duvidou do mentor dele, o mentor dele leva ele lá, nós estávamos falando aqui dos rabinos, né? Numa escola de rabinos lá em Israel, que estavam reunidos num monte lá, discutindo uma passagem. E o mestre ali deles, dos aprendizes, falava assim: Fulano, comente essa passagem. E o fulano comentava. Aí vinha o outro: comente essa passagem. Não, não, não. Outra interpretação. E assim foi indo. Quando chegou lá em 85, 86, o mentor do Raul falou assim: tá vendo? Você entendeu? Né? Então, eu acho que a parábola, na minha maneira de ver, ela é muito presente. Eu não sei se a resposta que você esperava era essa. Não, achei ótimo. Eu não sei a pergunta, onde você queria chegar com a pergunta. Quando eu fiz essa pergunta, exatamente para despertar essa discussão. Mas, assim, quando eu fiz a pergunta, talvez o entendimento seja falho meu. O que eu tinha pensado era o seguinte: quando a gente estuda a obra espírita, quase sempre ela tem um ensinamento direto. Quase sempre ela tem um ensinamento objetivo. É evidente que tem obras, por exemplo, assim, Cornélio Pires, não, o Irmão X, ele tem várias historietas que até se parecem realmente com parábolas, né? Realmente, existe a parábola no Espiritismo, mas não naquela mesma intensidade, não com aquela tão rica de simbolismo quanto tem uma parábola, que é essa parábola do Lázaro. Viu, mas Me pera um deu. pouquinho, João. Aí aquela parábola do mestre, do governador espiritual. As Então, outras são dos aprendizes. Calma, não dá para comparar, né? às vezes eu vejo assim, os livros do Emmanuel, ele é direto ao assunto, ele não deixa dúvida de qual caminho você deve tomar. Então, foi esse o pensamento que eu tive. Pode ser até que hoje esse conceito de parábola se ampliou, e realmente devem existir muitas parábolas no Espiritismo, mas quando eu vi, assim, me parece que o Espiritismo de hoje, que nós temos na mão, é aquele ensinamento que não tem muito para onde você fugir. Então, foi essa a intenção, mas eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Viu, Geraldo? Eu acho que a gente, nesse quesito que você comentou, eu entendi o que você falou agora, mas olha só, não dá para a gente falar que todas as falas, por exemplo, de Emmanuel é direta para todo mundo. Principalmente nos Aí romances, né? precisa de uma necessidade de interpretação, precisa a pessoa que lê, ela tem que querer ler. Né? Ela tem que buscar a interpretação daquele ponto de vista. Não sei se eu deixei aí mais claro aí Ficou ótimo. para você. Tá. Dando sequência, Luiz e Alain, hoje você vê várias pessoas falando de Deus, Deus isso, Deus aquilo. Tem muitas frases: Deus é fiel, Deus é justo, Deus é tal. E diante da doutrina de amor, da presença de Jesus, de tudo que ele nos trouxe, Luiz, como que é o Deus que Jesus nos apresentou? Qual que era as suas características? Qual era a relação do homem com esse Deus? Deus que Jesus nos trouxe. Ô, Geraldo, devemos lembrar que antes de Jesus trazer o Deus, segundo a sua interpretação, havia, né, e profundamente arraigado o Deus de Moisés. E esse Deus de Moisés, ele era claramente, né, descrito lá no Velho Testamento como um Deus que tinha a sua preferência. Ele tinha o povo escolhido. Eu, na igreja presbiteriana, minha mãe, coitada, passava uma canseira comigo, porque eu dizia assim para ela: mas se ele já escolheu o povo de Israel, o que nós estamos fazendo aqui na igreja? Né? Então, é uma coisa que a Bíblia é muito, muito direta, muito clara, né? E causa muita confusão. Causa muita confusão. Então, você vê que tudo aquilo que está na Bíblia, que causa confusão, você vê que é uma inserção humana, né? Outra coisa que causa uma confusão é a questão do Deus três em um, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? É uma confusão danada, por quê? Porque é uma inserção humana. Aquilo que Jesus veio nos trazer é uma coisa simples, fácil de assimilar. É um Deus Pai. E ele resume todo aquele Velho Testamento, todas aquelas leis, ele resume numa coisa só: amar a Deus sobre todas as coisas. É pai e filho. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele sintetizou. A gente sempre fala muito hoje, por exemplo, para você conseguir os objetivos, você tem que ter foco, né? E no, no, no, no, nessa questão não havia foco. Você tinha milhares de leis, milhares de pontos de vista, mas Jesus resumiu, ele deu foco: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele sintetizou né? Ele nos deu a consciência da imortalidade. Então, hoje, com a ampliação que a doutrina espírita nos passa, né, que a incumbência dela foi exatamente essa, foi de interpretar aquilo que Jesus disse de uma forma que esclareça, né? Então, ela nos passa justamente essa consciência. O nascimento e a morte são coisas idênticas, são coisas iguais. É claro que a tradição nos mostra que no nascimento a gente faz festa e na morte a gente chora. Mas você analisando as coisas, o fenômeno de uma forma natural e racional, é nascimento e morte idêntico processo, idêntico fenômeno. Então, quando você se conscientiza disso, entende isso, assimila isso, você vive dessa forma. Então, a morte realmente não tem nenhum sentido para nós que estudamos o assunto, a não ser um ponto só. Como é que ele viveu? Se viveu de uma forma dissoluta, é uma morte triste, porque não houve um aproveitamento, não houve um aprendizado. Agora, se viveu de uma forma ampla, a morte do Chico Xavier tem que ser festa. Um cara que viveu como ele viveu, nós temos que soltar rojão, temos que soltar foguete. É festa. E por que que nós temos que raciocinar assim? Por que que nós raciocinamos assim? Os espíritos nos deixam muito claros que quando nós reencarnamos, existe dúvida, existe expectativa. Porque no nascimento, nasce junto com nós uma expectativa. Será que vai dar certo? Será que ele vai aplicar aquilo que ele assimilou? É que nem quando a gente fazia prova. Eu lembro que no meu tempo tinha muita prova que era assim, o professor dava 10 questões. Você estudava 9. Burrinho, em vez de estudar as 10, você estudava 9. E aí depois você se lamentava porque caiu aquela questão que você não estudou. Você deu sopa para o azar. Então, a doutrina espírita, extremamente racional, ela te coloca diante dos fatos. E os fatos são claríssimos. De que nascimento e morte são idênticos. Um é entrada e outro é saída. Então, nós não podemos permitir, inclusive, que os nossos sentimentos sejam deturpados a ponto de a gente, quando desencarna uma pessoa, como quando a gente tem uma perda na família, a gente fazer daquilo um cavalo de batalha. Nós precisamos desenvolver essa compreensão, porque essa compreensão vai nos levar a encarar o fato como ele realmente é. Morreu? Como é que ele viveu? Se não viveu de acordo, realmente vai ter que passar por uma outra experiência. Mas se viveu de acordo, excelente, maravilhoso. Puxa, foi um sucesso. É isso aí, Geraldo. Entendo que, a partir do momento que Jesus esteve entre nós, muitos conceitos foram modificados, ampliados. O Luiz disse aí, essa percepção, esse entendimento de Deus foi bastante diferente do que se tinha antes. Pergunto ao Alain, o Deus que Jesus nos apresentou, e como foi descrito o Deus das religiões cristãs até o século XX? Como é a prática, na vivência, o que é divulgado, o que é feito? A imagem que se passa de Deus depois da vinda de Jesus entre nós? Jesus deu um modelo, deu um retrato, entre aspas, de Deus. Que Deus é esse que as religiões cristãs estão apresentando para todos os seus seguidores? É, Geraldo, infelizmente, meu amigo, o Deus das religiões, né, o Deus apresentado pelas religiões, era um Deus julgador, né? Era um Deus num trono julgando. Ele é bom para quem é bom, muito duro para quem não é bom. Esse Deus é um Deus desenhado pelo clero, vamos chamar assim, pelos líderes religiosos. Vamos dar um pulo para trás, vamos dar um contexto melhor. Até a Idade Média, quantas pessoas tinham acesso à leitura? Nossa, um mínimo, né? Mínimo, mínimo, mínimo. Aonde estavam concentrados as capacidades de estudo do mundo até naquele momento? Dentro do meio religioso, na igreja. Quando, você vê que interessante, né? Que quando, já meio no, no, na alta Idade Média, já quando nós estávamos já numa transição do fim da Idade Média, acontece aquele romper protestante, né? Começa ali, século XVI, começam a romper alguns paradigmas dogmáticos que era impossível. Mas a gente fala muito da igreja protestante, mas existiram outras divisões, né? Tem a divisão do Oriente, porque nós temos que ver que o cristianismo ele surge no Oriente, né? Mas é no Ocidente hoje que ele é mais forte, né? Mas ele surgiu no Oriente. Aí, no Oriente, ele continua, né? Continua. Daí surgem as igrejas ortodoxas, as protestantes, as anabatistas lá, os restauracionistas, anglicanos. Nossa, surge um monte de cismos. Mas em todos eles, a luta por ter um Deus muito, muito poderoso, que vem de um modelo lá de Moisés, né? Veja o Deus do Velho Testamento, ele é vingativo, ele pune, assim, ele ameaça, É cruel. ele é muito cruel, ele é muito pesado, ele é muito difícil, ele é terrível. Não é o Deus que a gente imagina hoje. Nós imaginamos um Deus justo e bom. Né? Então, ele não é vingativo. O que eu passo de dificuldade, ele permite que eu passe dificuldade, mas para o meu bem, não para o meu mal. Ele não está se vingando do que eu fiz. Ele está permitindo que com meus falsos movimentos eu corrija eles de volta. Ele está me dando a chance de eu mesmo reparar os falsos movimentos da minha alma. Então, voltando aqui, depois dessa volta que eu dei enorme. O Deus das religiões cristãs, infelizmente, era esse Deus muito duro, muito pesado, né? E que a gente precisa rever esses conceitos, né? Deus é inteiramente justo e bom. Ele é ele. Ele até já está errado hoje, né? Um ser, né? Num, É perfeito, justo, bom, ele, a gente já está personificando ele, colocando ele e personificar um homem, um ser. Deus é muito mais do que tudo isso, é muito mais do que a gente pode conceber. Deus é o início de tudo, né? É o arquiteto do universo inteiro, né? É o gestor de todos os espíritos, é o criador de tudo e de todos. Então, o que é Deus, né? Tanto é que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é Deus? Não é quem é Deus. É o que é Deus. É diferente. Então, precisamos fazer essa reflexão e tirar de nós o medo desse Deus. Ao contrário, dedicarmos amor a Deus, agradecendo tudo que a gente tem no mundo e quanta coisa que a gente tem, né? Muito bom. Então, esse Deus que Jesus nos apresentou e viveu esse Deus, ele vivia Deus intensamente, né? e exemplificou para todos os seus pares ali o que era viver no amor, viver na paz, no perdão, na ajuda, na comparação. E com essa colocação do Alan e do Luiz na pergunta anterior, eu trago essa pergunta que eu achei muito interessante. Luiz, seria possível, faz conta que você voltasse no tempo, seria possível amar o Deus de Moisés? Não. Tanto não era possível que Deus, que Jesus veio nos falar a respeito dessa inteligência suprema do universo, né? Ele nos coloca exatamente no conceito espírita. Inteligência suprema do universo. E nos aproxima no sentido cristão a Deus sobre todas as coisas, amar Pai. Então ele nos aproxima dessa inteligência suprema do universo e nos faz entender que é uma relação de dependência no sentido de ajuda, de amparo, não de medo. Porque o grande problema da humanidade foi que seres humanos se colocaram entre a população e esse ser inteligente. Quiseram se colocar na posição de, não, essa gente precisa de um representante, eles precisam ouvir de uma forma que eles entendam. E as pessoas simples entendem uma linguagem só, a linguagem da força. Então, a igreja se apoderando dessa representação, colocou esse Deus, inclusive após a vinda de Jesus, eles continuaram arraigados naquele conceito mosaico. Porque quiseram impor em vez de persuadir. Jesus foi tão claro. Agora, o grande ponto é que as religiões não entenderam. Ou melhor, entenderam até lá o ano 200. Mas, isso aí, Geraldo, você observa que isso aí é uma constante na humanidade. Existem aqueles que querem explicar, querem. É sentimento e razão. Você gosta muito de tocar nesses pontos, sentimento e razão. E aí, existem sempre aqueles que. Você vê quando o cristianismo chegou no ano 300, que os imperadores, né, se aproximaram do cristianismo, eles logo inventaram uma fórmula mágica. Vocês são muito mole. Tem muito pouco cristão. A gente tem que fazer um decreto e dizer para o povo: vocês têm que ser cristão na marra. Aí contaminou todo esse cristianismo e toda essa história que nós conhecemos. Geraldo, nós só conseguimos uma coisa quando a gente implanta aquilo com calma, com paciência, com amor, com bondade. É claro que nesse sistema não se consegue muita quantidade, mas se consegue qualidade. A qualidade do cristianismo até os anos 200 era uma. A qualidade daí para adiante foi a mesma coisa que você está assistindo hoje na nossa educação. Quando você tinha um grupo de 30 alunos numa classe, e você conseguia transmitir, né? E com calma, com serenidade, com tempo. E aí você empurra 60 alunos numa classe e despeja a informação. Não existe mágica. O processo de evolução é descrito lá no Evangelho, escada de Jacó. Você, para subir, é degrau por degrau. Não adianta você dar aquelas passadas de 5, 6 degraus e querer ir rápido. Passa o pé no degrau de cima quando você estiver firme no degrau de baixo. Vai por etapa. Não adianta querer impingir um ritmo que a pessoa não pode acompanhar. E é isso que nós precisamos entender. Nós convivemos com pessoas com ritmos diferentes. E com cada uma dessas, nós precisamos ter a paciência de levar o entendimento no ritmo que ela pode nos acompanhar. Então, isso, Geraldo, nós precisamos assimilar para depois aplicar, provocando o nosso desenvolvimento numa questão fundamental, que é paciência. Isso aí, Sim, Geraldo. muito bom. Todos nós sabemos que os apóstolos, muitas pessoas que eram próximas a Jesus, eram espíritos, para a época, bastante diferenciados. Os espíritos que estavam bem acima da média, ou bem acima da média. E mesmo eles sendo, na época, espíritos mais instruídos, eles entenderam de ponto as mensagens que Jesus trouxe. É a primeira pergunta. Com o advento do Espiritismo, muitas das coisas que Jesus trouxe ficaram mais claras no entendimento? Ô, Geraldo, eu acho que deles entenderem de pronto, eu acho que não tem dúvida, porque veja só, eles seguiram Jesus. Assim que receberam o convite, eles seguiram Jesus. Não deixaram de questionar. Por exemplo, quando você pega ali Pedro, né? Pedro, ele era mais velho que os outros e ele era um judeu assim extremamente convicto. Então, imagina como que foi difícil para ele, quantos questionamentos ele deve ter feito para Jesus. Mas mestre, não seria assim, né? Mas e isso, né? Quantos diálogos a gente vê nas obras de Emmanuel, né? De Pedro questionando Jesus. E você imagina, Jesus viveu com ele ali 3 anos na casa dele, né? Já pensou que experiência rica essa, né? Sim. Ou você vai por um lado ou você vai por outro, não tem jeito, né? Jesus está ali do seu lado, ali, né? Todo lado, assim, é que nem Chico com Emmanuel, né? Eu pisava meio torto, Emmanuel. Chico, olha o que está aprontando aí, Chico. Né? Agora, com certeza, eu acho que o grande impulso do aprendizado, porque o aprendizado ele tem algumas etapas, né? Primeiro eu escuto uma teoria. Depois eu vou sedimentar essa teoria. E vou vivenciar a teoria, né? Eu acho que a grande vivência da teoria cristã para os apóstolos foi após a morte de Jesus, né? Que foi quando eles começaram a ir praticar aquilo que Jesus falava, né? A divulgar aquilo que Jesus falava. Então, eu acho que eles aceitaram ele como um grande Messias, aceitaram ele como uma pessoa que era diferente do que eles conheciam, de pronto. E com o tempo foram analisando aquele monte de lições e observando um ser que vivenciava o que ele falava, e daí aquilo arrastou aqueles apóstolos de uma forma muito mais convicta do que antes. Eu acho que é isso aí que eu falaria, João. Muito bom. Luiz, como vocês mesmos disseram aí, Deus foi apresentado antigamente como um Deus cruel, vingador, justiceiro, que determinava sofrimento eterno para os seus filhos. Essa era uma imagem de Deus. Mas, na realidade, Deus não é assim. O Kardec dá um destaque, ele fala dos atributos da divindade. Então, eu pergunto a você, de fato, quais são os principais quais atributos da divindade, se não são esses descritos anteriormente, quais são esses atributos da divindade? E como a gente pode perceber e sentir esses atributos? Perfeito. Soberanamente justo e bom. Então, quando a gente analisa o que nos cerca, você começa a materializar, porque nós precisamos dessa materialidade para compreender, para assimilar. Aí você observa que quanto mais você estuda a natureza, mais presta atenção nas coisas que te cercam, você vai realmente aprofundando isso de uma forma tremenda. Nós não prestamos atenção nas coisas, Geraldo. A gente caminha numa rua, você não vê flor. Geraldo, deu uma congelada lá. Vamos continuar. Ele entra e sai lá, vamos ver o que você acontece. Não vê uma tia. Opa! Luiz? Luiz? Ih, o Luiz deu uma travada. Se você, Geraldo, quiser, bom, se você quiser dar continuidade, Alan. Faça a pergunta outra vez para mim, por favor. Quais os principais atributos da divindade, já que não é aquele Deus superior, é verdade. E como perceber esses atributos? Né? Veja que o Luiz ele começou com a palavra perfeição, né? Sim. Eu acho que isso explica o principal atributo perfeito. Você não tem nem que. Não tem como fazer um rol dos atributos do perfeito, né? Que a gente é imperfeito, como a gente é imperfeito, analisa o perfeito. A gente é limitado, né? Para até analisar esses atributos. Mas eu imagino assim: a perfeição, né? Olha aqui, o imperfeito falando do perfeito, né? A perfeição cuidando da gente é amor total, é bondade plena, é vontade que você evolua, é incentivo, é inspiração, né? É uma série de possibilidades plenas, né, que a gente vai conseguir ver, vai conseguir perceber, né? A gente brinca muito, eu e o Luiz, que Deus ele é escancarado, né? Ele não disfarça para te ajudar, ele não disfarça para te amar, ele não disfarça para estar na sua vida. É você que não vê, é você que não percebe. Na realidade, falta mais é desenvolver os nossos atributos para perceber ou sentir Deus do que Deus que é perfeito, né? Deus perfeito, imagina assim, ó, nós estamos em Deus. Tudo é Deus. Nós estamos em Deus. Se Deus é perfeito e nós estamos na perfeição, por que ainda que nós orbitamos nessa perfeição ainda tão imperfeitos? O que que falta para a gente decidir harmonizar o interior? O que que falta para a gente nos, sabe, o que que falta para nos motivar a uma mudança de direção, a uma escolha mais apropriada? O que será que nos falta? Falta um pouco de vergonha na cara, de bom senso, de vontade. A gente vive muito distraído com a matéria e esquece que a principal parte a ser desenvolvida é a parte espiritual, né? Então, Deus é a perfeição. Eu acho que a palavra que o Luiz colocou é resume tudo. Por sequência, Alan, agora a pergunta para você mesmo. Né? O Kardec ele cita esse tudo que Jesus nos trouxe teve um grande impacto ali para frente nas relações humanas. Existiam características, modelos de vivência nas cidades judaicas, era de um jeito. Jesus, quando chegou, ele trouxe um outro modelo de vida. Então, Kardec fala que isso que Jesus nos trouxe impactou muito forte nas relações humanas. E eu pergunto a você, o que modificou a doutrina de Jesus, de amor, nas relações humanas? E seja bem-vindo. Depois é que eu entendi que eu devia ter saído fora do ar. Eu tirei o celular, daí você resolveu. É assim mesmo, computador é assim. Então, as relações humanas com a vinda de Jesus, Geraldo, para aquele humano que recebeu a sua mensagem e aceitou o convite, mudou 100%. Né? Mudou, deu uma guinada exatamente no sentido contrário. Né? Então, a humanidade que nós aprendemos com Jesus é a humanidade do amor, né? É a vivência amorosa. Nós somos ferramentas divinas de implantação de amor na Terra. Nós co-criamos com Deus em plano menor. Nós trabalhamos para Deus para ampliar esse exemplo de amor na vida da Terra, em cada convivência, em cada relação, em cada momento. Então, assim, o humano que é tocado pela mensagem de Jesus, ele começa a viver num outro ritmo, ele começa a viver numa outra pauta, ele já não consegue mais focar a vida só na matéria, ele foca num lado muito mais amoroso e sentimental. Agora, existem também aqueles que utilizam desse discurso de Jesus para ganhar dinheiro, para se beneficiar, né, para dominar, para sufocar, para controlar, né? Infelizmente, a mensagem de Jesus, ela é, quando vivenciada na sua plenitude amorosa, ela é transformador para o ser humano. Agora, quando ela é utilizada só como um discurso para eu fazer o que eu quero, eu faço uma cruzada e vou eliminar povos com as minhas ações, né? Em nome de Jesus, né? Então, você imagina só o que fizeram em nome de Jesus. Eu imagino assim, Jesus, né? Tenta imaginar, né? Ele fala, meu Deus do céu, como esses carinhas são atrasadinhos, rapaz. Eu estou ensinando para eles que é o amor. Mas ele deve, assim, dentro dos atributos de Jesus, eu acho que o maior deles é a paciência, né? Porque para aceitar a nossa impertinência diária, só um ser quase perfeito. Então, Luiz, partindo dessa explicação do Alain, porque eu perguntei a ele que a doutrina que Jesus nos trouxe, o próprio Kardec cita, impactou fortemente nas relações sociais. E muita coisa foi modificada no mundo, nas relações humanas, com a vinda de Jesus. E Kardec coloca que talvez esse foco, esse ponto, talvez seja um dos pontos mais desconhecidos e pouco estudados, ventilados, comentados de Jesus. Você pode clarificar para a gente por que que, como Kardec coloca, isso parece um ponto meio esquecido, pouco conhecido, o impacto de Jesus nas relações humanas. Você pode explicar melhor para a gente isso aí? O Kardec foi no capítulo 25, lá no item 25, Isso, e ele isso. coloca, ele enfatiza, né? Aquilo que Jesus nos deixou foi muito claro. Sim. Agora, você para refletir, você precisa ter certas condições. Jesus foi muito claro. Brilhe a vossa luz entre os homens. Então, para mim brilhar a luz que Jesus enviou, eu preciso criar condições para que a minha vida reflita isso perante o ser humano. Isso é uma visão de quem entendeu a mensagem de Jesus e quer vivê-la. E isso não quer dizer que a humanidade não entendeu a mensagem de Jesus, mas a humanidade tem dificuldade de vivê-la. Então, aquilo que Jesus nos deixou, ele não teve demérito nenhum em não deixar a coisa muito clara. Mas nós é que temos a dificuldade em viver aquilo que a proposta nos traz. Porque viver aquilo representa renunciar muita coisa. E nós, infelizmente, nós temos aquela. Nós somos assim, né? A gente quer fingir que é, mas não quer fazer. Então a gente quer receber os louros, mas não quer o compromisso. Então o Trabalho, né? evangelho. Ou então o evangelho de Jesus foi muito claro, foi muito nítido. Agora, o ser humano, ele tem dificuldade de vivenciar aquilo que Jesus nos passou. E é por isso que a humanidade está do jeito que está. Você vê que tecnicamente, culturalmente, nós demos um salto fantástico. Mas em termos daquilo que Jesus nos deixou como essência, Deus, nós precisamos começar tudo de novo. Agora você vai dizer assim, é tudo assim? Não. E é uma coisa natural. Uma percentagem mínima assimila e vai adiante, vivencia. Pega quantos personagens que a gente pode, na nossa geração? Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Você conta nos dedos os espíritos que não foram, não eram perfeitos e que viveram entre nós e que entraram assim numa faixa de referência. E aí você tem depois as escalas menores. É uma coisa natural, Geraldo. Nós precisamos, de uma forma muito clara, entender que a transformação ela tem que se processar em nós, não nos outros. E aí, à medida que essa transformação se processa em nós, Deus vai nos utilizando para que a gente seja referencial para os outros. Então, Bom. infelizmente, todo mundo quer o título. Isso aí. Então, vou fazer a última pergunta para o Alan. Vão sobrar duas para o programa que vem, que aí eu vou deixar no ar, Luiz e Alan, para que todos reflitam durante a semana as duas próximas perguntas. Alan, esse próprio item aí, o 5, Kardec fala. Sobre um conceito de igualdade. Então, eu pergunto a você, explique para a gente, Alain, o conceito de igualdade que sobressai dessa frase de Jesus: Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Nisto se resume toda a lei e os profetas. Não existe outra. Que conceito de igualdade que você pode desdobrar com essa frase? Olha só, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, entender Ele como Criador de tudo e amar o próximo como eu me amo, a vida se transforma num momento mais tranquilo. Amar me chama a compreender, a aceitar, a tolerar, a perdoar. Amar também me leva a querer ensinar, exemplificar, né? Agora, o problema maior é que como a gente mais julga o outro por nós do que a gente entende o outro de uma forma mais doce, porque a gente olha como se eu tivesse no lugar dele, o que eu faria, né? Tem uma frase que eu repito várias vezes, está lá no livro Boa Nova, que o ser humano é mais frágil que perverso. Então, nós não temos ainda, na maioria, pelo menos, não é a perversão que nos movimenta na igualdade, é a fragilidade. Nossa fragilidade ainda nos movimenta, nos impulsiona os movimentos. Então, eu acabo atacando para me defender, eu acabo criando uma couraça de chato, porque eu tenho muitas fraquezas, eu acabo criando uma couraça de bravo, porque eu quero esconder uma fragilidade muito grande dentro de mim. Então, na realidade, a igualdade nossa, nós estamos colocando a régua para baixo. Quando a gente colocar a régua da igualdade para cima e buscar nivelar a pessoa pelas nossas qualidades desenvolvidas, a vida vai se tornando cada vez mais fácil. Então, essa igualdade, acredito que fica muito voltada a esse tipo de análise com a gente. A gente julga o outro mais pelos nossos defeitos do que por nossas qualidades. Se a gente Muito. conseguir julgar o outro pelas nossas qualidades, a vida ficaria mais tranquila, Geraldo. Muito bom. Então, antes de eu pedir a vocês as últimas palavras e as próximas duas perguntas ficarão para o programa que vem, né? Eu vou deixar para todos refletirem uma pergunta que eu vou fazer ao Luiz, que vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer ao Luiz na semana que vem. Qual o significado da palavra restabelecerá nessa frase de Jesus? Enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará. Então, que todos nós reflitamos, e vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para o Luiz, então todo mundo estude aí, questione, para quando o Luiz perguntar, todo mundo pergunta junto para ele. Tá bom? Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um abraço a todos e que nós possamos passar uma semana ótima, né? Para podermos vir bem preparados para a semana que vem. Um grande abraço. Obrigado, Luiz. Alan, suas últimas palavras. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo domingo, que a gente possa vivenciar a mensagem do Jesus na nossa vida diariamente e até domingo que vem, se Deus quiser. Muito bem, meus amigos. Vamos encerrar só lembrando que de quarta para quinta-feira comemora-se o Natal. Quando nós relembramos a passagem, a vinda de Jesus ao nosso mundo, que possamos fazer um Natal pensando em Jesus, com a família unida, cuidando um do outro e lembrando de todos os seus ensinamentos, que é o que a gente tenta transmitir no programa de hoje. Vocês querem falar alguma coisa sobre o Natal ou não? Eu ia convidar vocês para a gente fazer um programa especial sobre Natal domingo que vem, porque é 26, né? Mas sim, Jesus nasceu. Nasceu por nós. Nasceu para cada um de nós. Que a gente permita nessa comemoração, ainda que seja mais aí dos homens do que de verdade, aí, né? A história fala do nascimento de Jesus ser em outros dias e tudo mais. Que a gente permita que nessa comemoração a gente lembre que o comemorado, o aniversariante é de Jesus e que ele possa nascer no coração de cada um de nós. Luiz, você topa então eu fazer um programa especial sobre Jesus? Perguntas, respostas. Vocês mandam. A você é a nossa referência aí. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos.